Lieutenant Cole. Salve galera, aqui quem fala é o João. Estamos em mais um Davecast para falar sobre Black Mirror, a quarta temporada, episódio 1, USS Callister. E para me ajudar, eu tenho aqui, novamente, Natália Shiroff. Olá, amigos, eu sou a Nath e eu perdi 1 hora e 16 minutos da minha vida. Caraca! Caramba. O Vulto curtiu o episódio, começou. Anderson Negão? Fala, negrada! Ah, que delícia, cara. É só isso que eu tenho a dizer. E o William Vulto? Todo programador é filho da puta, falo mesmo. Ai, ai, piada em off essa aí já. Eu sei bem porque eu vivi disso por um tempo. Detalhe, sinopse, depois a vinheta. Você está ouvindo? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Vulto, fala aí a sinopse. Pode dar sinopse com spoiler já ou não? Spoiler, tá liberado, né? Pô, vai fazer um review de meia hora sem spoiler, não tem como. Tem um programador, tem um jogo online lá, o programador desse jogo online, ele tem uma versão privada dele, e aí ele cria cópias dos amiguinhos dele dentro do jogo pra ser um filho da puta e torturar todo mundo. Exatamente. É. Amiguinhos, entre aspas. Uhum. É, eu quero acrescentar aqui que é tudo computador que faz isso, Rogerinho. Ah, não, todo podcast tá fazendo isso. Desculpa. Foi muito bom. Perspicaz. Conste que o cara, ele faz cópias de pessoas que desagradaram ele na vida real. Tipo, ah, tu me olhou torto no escritório. Eu vou te copiar o teu DNA, te botar na minha simulação e vou fazer tu servir de banquinho pros meus pés. Uhum. Não, não, primeiro, né? Eu acho que a gente tem que... Primeiro a gente tem que falar que a episódio é ruim. Não, não, não, calma, calma. Eu acho que primeiro a gente tem que falar que o programador é um profissional de uma competência incrível. Só as magias top. Não, assim, o episódio ele já começa pra te deixar. Só que Black Mirror já fez tanto isso que você já tá meio calejado, né? Ele quer te fazer acreditar que o cara é o nice guy, né? Ele começa lá sofrendo aquele bullying, chega na empresa, subchefe, a mulher não olha na cara dele, não quer deixar ele passar. E, assim, eu não sei por que, que a Nath não curtiu, mas talvez porque o episódio é bem previsível, possa ser um dos motivos, certo, Nath? O plot é muito... I've been there before, tipo, o Black Mirror já fez isso. Uma pessoa que acha que não é uma simulação, mas ela é uma simulação, e toda aquela discussão se é ético ou não simular uma pessoa. Tipo, se ele tivesse ido pra esse lado, discutir, porra, é ético a gente pegar um ser humano, digitalizar ele, simular ele e ele sentir todas as paradas, mesmo ele sendo um algoritmo, ele não sendo, entre aspas, real, eu teria gostado do episódio. Mas o episódio foi o bem contra o mal, mega raso, um cara, tipo, foi só os heróis tentando derrotar o vilão, igual um episódio de Star Trek era. Uhum. E era exatamente o que eles estavam meio que zoando, sabe? Então, tipo, foi muito raso, foi fraco, e quando tu começou a assistir o episódio, tu já sabia o que, que ele ia desenvolver. Uhum. Mas eu ficava pensando, não, é Black Mirror, vai ter um plot twist louco lá pelos 40 minutos de episódio, e eu vou descobrir que a minha vida é uma mentira. Não me fez pensar sobre as coisas como Black Mirror me faz pensar sobre as coisas. Não merece nem ser chamado de Black Mirror, porque o nome da parada é aquela parada que quando a tela do telefone tá desligada, é um espelho negro, né? E tu se reflete na tela. Ou seja, tu reflete sobre ti mesmo e a tecnologia. E esse episódio não me fez refletir sobre nada, cara. Foi só um episódio chato. Não, eu concordo com a parte de, né, Black Mirror sempre te faz refletir sobre algo, te deixa mal. Eu acho que é uma das séries mais bad vibes que tem. Mas a parte do plot depois twist... Depois mas eu acho que essa parte do plot twist não é tanto, sabe? Será que a gente pode citar os próximos episódios? É meio sacanagem, né? Mas eu vi que muita gente não curtiu do episódio 2, porque, não teve um plot twist. Cara, muitas vezes pode ser que Black Mirror não tenha plot twists, entende? Mas eu não tenho problema com não ter plot twist. Eu tenho problema com o plot ser raso e não ter plot twist. Uhum. Se o plot fosse bom, ou fosse uma história interessante, tipo, se esse episódio tivesse 25 minutos, seria um episódio legal. Mas eles desenvolveram 1 hora e 15 em cima de uma parada que não dá 1 hora e 15. Entendeu? Uma parada que é simples, né? É simples. É tipo o que aconteceu com o South Park, sabe? Os caras estenderam pra caralho nessa temporada algumas histórias que tu resolveria em 10 minutos, sabe? E isso me incomoda. É, mas não claro. É o que tu... Black Mirror é sempre denso. Então, mesmo eu já tendo ouvido falar que as pessoas acharam meio flop essa temporada, eu fui com expectativa alta e dei com os burros na água. Eu acho que um ponto que a Nath levantou que é interessante falar é a questão do maniqueísmo, né, cara? Sim, sim. O episódio ele não te deixa passo pra você duvidar em momento nenhum, assim. O cara, assim, esse cara ele é filha da puta, vamos mostrar ele como filha da puta mora, entendeu? Enquanto a menina lá, que é programadora e não é filha da puta. Na Beth. Ela é, tipo assim. Boazinha ao extremo. Íntegra, sim, é legal. Turismo, né? Totalmente íntegra. Fofinha. Quando ela faz merda lá e o cara descobre ela chama toma a resposta pra ela. Ela é totalmente heróica, assim, né? Uhum. Sim. Pois é, e eles até conseguem imprimir essa nuance no personagem do Daily, que, quando ele pode ser punido, que é a vida real onde ele tem. Essa é uma coisa que a gente discute muito no direito, né? Que é a coerção. A coerção estatal, que, tipo, muita gente não comete crimes porque pode ser punido. Mas eles têm vontade de fazer isso. Quem, tipo, primeira aula de teoria do direito, quem aqui já teve vontade de matar alguém? Geral levanta a mão. Um ou dois não levanta a mão. E isso é a coerção. Tipo, onde ele não sofre coerção, ele não precisa seguir as regras são dele, aí ele é um filho da puta. Isso nuance, no Daily eu achei legal. No escritório ele era legal, ele era quietinho, ele tomava quieto. Uhum. E dentro da simulação ele era um pau no cu. Beleza, muito legal. E cadê o resto? Talvez se eles tivessem trabalhado um pouco mais com ele no escritório, porque é realmente isso. Aquele episódio da terceira temporada que, na minha opinião, é o melhor, aquele Shut Up and Dance, que o molequinho ele se masturba. E depois, no final, ele era um pedófilo. Cara, aquele episódio é muito genial, sabe? E ele te... Nossa, vira no final as expectativas. E esse não, sabe? Ali, 10 minutinhos, o cara tá sofrendo bullying. Você até cria uma certa empatia com ele. Você pensa, nossa, coitado. Mas no minuto 10, segundo 1, ele vira um filho da puta no resto de 50 minutos. E isso acho que quebrou bastante, assim, a imersão. E tu não consegue te conectar com o personagem, né? Uhum. É isso, cara. Tipo, aqui, o meu episódio preferido é aquele que o namorado da moça morre, que é aquele, tem aquele cara super gato e ela substitui ele por um androide. É da segunda temporada. Aquele é o meu episódio preferido. Por quê? Porque eu faria aquilo, sabe? Eu consigo me conectar com aquele personagem e entender que por mais que o que ela tá fazendo eu entenda como antiético, eu faria isso se eu tivesse no lugar dela. Agora, é impossível se conectar com o personagem do Daily. Eu achei uma bola fora. É um episódio desperdiçado. Mas, Nath, essa coisa do dilema moral, você acha que, assim, a série te deixa pensar em algum momento que talvez o que ele esteja fazendo é certo? Porque eu não senti isso. Eu achei assim, cara, ele tá sendo um babaca. Né? Eu vi que algumas pessoas pensaram assim, ele tá soltando a raiva dele num computador, sendo que isso meio que tá livrando a sociedade do mal. Sendo que... Deixa eu explicar pra galera que pensa isso, o nome disso é sociopatia, tá? Não é tratável, mas dá pra aliviar um pouquinho. Porque a simulação, por mais que ela não seja biológica como nós, eu espero que vocês sejam biológicos, é o dilema do episódio do Rick and Morty da bateria, sabe? Se é ético tu criar vida, se tu tem o poder de criar vida... E eles têm consciência, né? E eles têm consciência, sabe? Então, por mais que a vida não tenha nascido naturalmente, tu tenha manufaturado ela, digamos assim, todas as aspas, não é ético e não é legal tu torturar aquela alma. Não tem sentido, tipo, prender aquele ser. Seja lá o que ele for, seja lá se ele for um punhado de bits. E eu acho que tem uma questão interessante também, que é... assim, você tem, conceitualmente, você pode criar inteligências artificiais do zero, né, e botar elas pra fazer o aprendizado de máquina dela e tal. Tipo aquele criar PC da IBM, exatamente. Né? Sim, por exemplo, o Watson, né? IBM Watson. Só que, por exemplo, nesse caso ele cria inteligências artificiais limitadas, né, presas no jogo, presas em qualquer outra coisa. Isso vai ser frequente na temporada inteira, mas com memórias de um ser humano. Então você tem alguém que ele foi criado o tempo, a vida inteira como uma pessoa real, uma pessoa de verdade, né? E aí depois ela se vê num estado diferenciado, num estado de você tem esse corte, né? Da história da pessoa. Talvez se ele criasse inteligências artificiais e botasse para rodar e fizesse testes, não fosse tão claramente dolorido quanto é isso. É. Mas você vê que tipo, ele é vingativo mesmo, tá ligado? Uhum. Ele é uma puta, né? Sim! É que nem aquele episódio do Black Mirror que eles fazem, tipo, uma cópia da moça e ela vive dentro de um tipo de um reloginho. Uh-huh. E ela vive de Natal, né? White Christmas. Gerencia a vida da eu real dela. Uhum. Naquele episódio. Christmas, como vocês disseram, eu não sei o nome dos episódios. Naquele episódio, a simulação tem uma utilidade no mundo real. O que não faz disso certo, mas ainda tem uma função pela qual ela existe. Uhum. Nesse episódio, o USS, porque o cara fez a simulação pra torturar elas. Não tem uma função social. Uhum. Sim, sim. Vocês percebem tudo sobre que eu acho a mania dele de controle, né? Ele é um cara que ele não tem poder nenhum, e aí ele tem a ilusão de poder dele dentro do jogo, assim. Acho que isso reflete um pouco algumas pessoas, assim, os babacões dos games, tá ligado? Uhum. Os trolls, os caras que, tipo, descobrem que é mulher no jogo e ficam cagando em cima. Eu sofro bastante com isso. O Anderson cansa de ver. Quando os oprimidos viram opressores, cara, é desse jeito mesmo. Efeito isso. Mola é o nome. Efeito Mola que chama. Tem uma parada que eu acho interessante. Como ele é o exemplo do nerd que não entende o que consome, né, cara? Sabe aquele nerd que leu X-Men a vida inteira, mas é racista e é homofóbico, sacou? Uhum. Sabe aquele, o nerd fã de Star Wars que acha que um sistema super hierárquico e militarizado é show? O cara que assiste South Park por 22 temporadas e vira um Cartman da vida? É, exatamente. Então, ele é um pouco disso. Você tem a cena lá que ele fala o que o Space Fleet lá, a tropa espacial, representa, né? Ele faz todo um discurso, assim, mas ele é mó cuzão por fora. Sabe? Eu achei interessante essa questão. É, isso foi legal. Aí tem nuance. Humanidade tem nuance, entendeu? Eu não quero ser o Maurílio aqui do episódio, mas tem que ter nuance, essa pô. Essa palavra nem existe. Tá inventando palavra. Sim. Não, eu acho que se a série ela tivesse explorado mais a ideia de, tipo, só pessoas filhas da puta que ele está sendo filha da puta, talvez desse pra dar um dileminha. Mas, tipo, o cara é realmente um sociopata. Ele pegou o estagiário indiano, jogou lá dentro, pegou a mulher lá, que também era estagiária, né, na net, e jogou lá dentro. E quando ele pega as pessoas até inocentes e joga lá dentro, vira só uma aventurinha Star Trek. Não tem nada de, sabe, pra você pensar, putz, cara, mas olha, será que ele não está sendo justo? Nem aquela pra mim, esse é o elemento Black Mirror. Não é só... Pra mim, o Black Mirror não se resume a uma reflexão sobre se nós somos morais e éticos o suficiente pra lidar com a tecnologia que tá na nossa mão. Pra mim, não é isso. Pra mim, Black Mirror é... A humanidade é ética? Interrogação. Entendem? Uhum. Por isso que eu tô decepcionado. A resposta é não. A resposta é não, obrigada, Vulto. O Vulto, como não é humano, ele sabe ele essa resposta. Ele consegue analisar sem sentimentalismo. Friamente, claro. É bicho ruim. É bicho ruim. O negócio é entregar na mão da unidade. E ainda ele é um pouco infantilizado, digamos assim. O cara faz uma frota estelar que não tem um pinto. Como é que ele tira o pinto das pessoas, cara? Eu acho isso aí uma falta de sacanagem muito grande. Não, mas a mina fala isso, né? Não, roubar a minha vagina. Agora tu vai ver. De todos agora os limites. Agora sim, ele passou dos limites, cara. Não, vamos falar de pinto aqui então. Agora. Acho que isso que importa, né? Chega um negão raiz. Fala de pinto com igual, né, Nath? É isso aí, cara. Sempre digo isso. Ó, mas isso que o Anderson falou é um tema recorrente. No estereótipo do nerd, né? Tipo, eu sofro isso também. a gente é constantemente infantilizado, né? Porque, ah, tu é o cara que gosta de videogame, tu é o cara que gosta de tu tá numa piscina de bolinha, não ajuda, então, né? Ó, eu sou infantil e eu não tenho problemas com isso. Mas eu não gosto, tipo, de ser estereotipada. Porque essa característica minha se encaixa no estereótipo do nerd, não quer dizer que eu quero ser estereotipada, beleza? Não, com certeza. Isso tem uma não questão é... também do falso moralismo, né? Assim, porque, sim. Ah, isso, não tem pinto, mas o cara beija todo mundo ali. Assim. O vulgo da moral a a força, né? Mas é um abusador, né? É um abusador. Não, mas era exatamente isso que eu ia responder pro Negão. Ah, é infantilizado. Não é infantilizado. Eu achei até uma coisa interessante isso que eles colocaram. Que representa o falso moralismo do cara, né? Ele quer fazer... Mas ele é infantilizado. Se tu olha na casa dele, os pôsteres e tal... Não, mas e isso, as cara, acho que isso é mais a coisa do nerd, entende? A coisa de não ter, por exemplo... Não, é feito de um jeito muito do Big Bang Theory, cara. Não, assim, é muito pastelão. Lá dentro... Eu acho que tem um significado as pessoas não terem pênis, as pessoas, sabe, serem super certinhas e tudo muito, cada coisa no seu lugar. Eu acho que isso é até uma coisa que se você tentar conectar com uma frase que ele fala no final, quando ele tá atacando com a navezinha estragada, ele fala, acho que é alguma coisa assim, I'm gonna kill you all biblical, entende? Ele tem uma moralidade bíblica rasa e ele quer aplicar isso, sabe, essa coisa de, sexo um tipo de tabu, entende? Mas tu não entendeu o que, tipo, que eu e o Anderson tava falando? Não, eu entendi, não. Entendi. O personagem é muito... Tipo, tem uma expressão do inglês que fala right off the rack, tipo, do cabide e pronto, sabe? Não é uma coisa feita, mudada. O personagem não tem nuances, é só tirado do estereótipo. Eles importaram o estereótipo do The Big Bang Theory. A roupa que o cara usa, a dificuldade social, o café cheio de viadagem que ele toma. Então, tudo é excessivamente estereotipado, sabe? Eu não consigo gostar desse episódio, gente. Sério, desculpa. Logo no começo, aquela cena que ele tá saindo do elevador e aí ele tem que... pedir licença pra pessoa da frente, ele dá uma hesitada, ali eu me identifiquei. eu tenho um pouco de problema de cutucar as pessoas. Pega mal, né? Ninguém gosta de, tipo, ter um vulto atrás de mim. Pois é, né? É o estereótipo do programador, né? Pois é. Do programador. Olha, eu não posso falar nada, porque eu sou a pessoa que... Eu fico rezando que ninguém sente do meu lado no ônibus, sabe? Mas você já mexeu com a programação, você já foi contaminada com o vírus. É, fato. Anderson, o grande filósofo desse cast, eu queria perguntar o que ele acha dessa crítica, né? Que eu também acho que foi rasa. Talvez a crítica mais rasa de todas. Porque eu penso assim, Black Mirror, ele explora tecnologia. E pra muita gente, tecnologia hoje em dia é videogame. O episódio dá uma arranhada, assim, nessa coisa da crítica com os trolls, com o pessoal... Que é até mesmo hacker, né? Que é um tipo de hack que ele faz. Um jogo multiplayer que ele deixa offline. E... Não. Hack não. Hack. Tá bom. É crack. Não é crack. Eu tenho acesso ao código, o código é meu. Não tô hackeando ninguém. Ok. Tecnicamente, o código é da empresa e não dele. É, tanto que aquilo lá foi excluído pelo firewall, né? É, assim, quando tentou subir pro online, né, cara? Aí não rola mesmo. Aham. É, ele fez basicamente o mod do GTA Rio de Janeiro, né? Ele fez o GTA Rio de Janeiro. Vai ver que foi um diretor da empresa do GTA que fez aquilo. Então eu queria saber do Negão se ele acha que a crítica foi válida ou se foi rasa demais. O que ele achou disso aí? Eu tenho uma coisa pra dizer pro senhor Black Mirror. Senhor Black Mirror. Do Senhor Black Mirror. João Black Mirror, né? Eu conheço ele, cara. É isso aí. Eu falo o seguinte pra ele: quer criticar? Critica na minha cara, seu bosta. Não vem com essas críticas rasas aí, não, filha da puta. My name is Mirror. Black Mirror. É isso aí. Não teve muito. Realmente, foi tudo que a Nath disse. Não teve um plot twist legal. Não teve assim. Uma crítica social foda. Eu não achei... teve nem nudes, a mulher nem aparece pelada direito. É verdade. Eu fiquei excitado. Que programa de respeito hoje em dia não tem ninguém pelado? Me fala. Não quero que você me cite um. Tem um cara pelado, mas ele não tem pinto. Não sei se conta. Acho que não, né? Não, tem que mostrar a rola, né? Inteira? Não, pode ser só um pedaço. Pode ser um pedaço de pau falando só que é rola. Só cabeçota. Só daquela lambida no sorvete o inicinho do pentelho, conta? Aquela virilha. Não. Com o pentelho? Não conta? Tem que ser uma rola e tem que ser circuncisada, né? Porque aquela... Ah, claro. Porque senão roupinha não, nojo, né? Capa não é rola. Ninguém quer a rola de roupa, né? Judeu, o povo mais corajoso, que corta a ponta do pênis sem saber o tamanho que vai ser quando crescer, né? Complicado isso. Mas eu acho que eles não sabem, né, que tá cortando o pênis deles. Eles são muito novinhos. Contra-argumento, né? Esse argumento. Esse cara é o gênio, eu digo pra vocês, não tem coisa melhor. Esse aí, cara, é o gênio. Fiquei até sem palavras. Profissional de uma competência incrível, Rogerinho. É isso aí, plot twist fraco, crítica fraca, vai tomar no cu, senhor Black Personagem Mirror. Fraco, não é Black Mirror, desculpa. Netflix, devolve pros caras. Devolve pro Channel 4. Fala o seguinte, cancela essa bosta. Não. Devolve pra Inglaterra. Cancela, faz daqui cancela, daqui. Traz o Sense8 de volta. Pronto. Não. Derrubei o Orkut. Eu acho que tem que fazer igual a primeira e a segunda temporada. Lança uma temporada, demora 5 anos, lança outra. Que daí o cara tem tempo de escrever o roteiro, tem tempo de pensar 9 vezes se tá perfeito. Mas não, cara, mandou pra Netflix, virou industrial o negócio. Não é tentar ser o hipster, mas virou industrial. Todo ano vai sair Black Mirror. Pô, eu não quero ser a única pessoa que fica falando de South Park sem parar, mas eu sou essa pessoa. No South Park, essa temporada, eles zoaram que o Netflix, eles colocam qualquer coisa no ar, né? E eu acho que Netflix tá... eu acho que Netflix vai... We can have nice things, sabe? Tá estragando tudo, mano. Não, devolve eles entregam cara, coisas devolve, legais, cara. Pô. Eu acho que se perdeu um pouco da premissa, sabe? Ficou meio Disney. Netflix tem uma vantagem, cara. Porque Netflix, assim, você paga pra ver os bagulho que vai sair lá, os filmes, você não tem que ficar baixando, os caramba. Sim. Uhum. E aí quando esses conteúdos originais, assim, pelo menos quando eu vou fazer post deles, eu faço, tipo, vou fazer post do trailer, eu falo assim, ah, pelo esse trailer, eu não veria se fosse no cinema. Mas já que na Netflix eu já paguei, eu putz, foi exatamente, assisto, tá ligado? Exatamente. Tipo o Bride. Acho que eles não estão muito preocupados com qualidade, assim. Você veria o Kija no cinema? Nossa, não veria nem o Kija. Aquele Okja é muito louco, cara. Nossa, cara, eu não vou ver aquela parada porque eu já tô flertando com o veganismo. E tudo que precisou pra eu fazer isso é ter que ajudar o meu padrasto a matar uma porca. Se você assistir aquilo, acabou. Natália Redneck. E tipo, ele precisava de ajuda, porque ele tava sozinho lá, e ele pediu muito, sabe? E eu ficava puta. Eu tentando explicar pra ele que isso era contra os meus princípios, mas ele era incapaz de entender isso, sabe? Porque as pessoas matam. As pessoas matam pra comer. É, aqui no Rio Grande do Sul ser vegano é tipo. É porra. Tipo ser negro. Não quero botar um estereótipo. Caramba, que pesado. Tipo, aqui no Rio Grande do Sul tem coisas que tu não pode ser. Tipo, viado, vegano ou negro. Não, viado todo mundo é, pô. Ué, mas pera aí, mas todo mundo é viado aí? Mas ninguém fala que é. Ah, tá, é só pros olhos dos de fora, entendi. Ah, é. Essa é a nuance, cara. Macho embaixo de outro macho, né? Famosa piada. Então, conteúdo Netflix a terceira temporada foi boa, eu acho, mas as outras são melhores. Então, volta Netflix raiz. Porra, só comprar quem aí assistiu Breaking Bad? Eu assisti. Eu. Conseguiu perceber ali que o ator é o Todd? O ator não. Principal. Todd? Quem é o Tomar? Quem é o Todd? Ah, aquele cara que mata a criancinha que tava no motocross, lembra? Nossa, é o cara que mata a criancinha. Por isso que eu conheci a lata daquele desgraçado. É, mano, desgraçado mesmo. Na hora eu percebi que eu nunca mais esqueço aquele cara. Mata criança. Nossa, não, eu achei a lata dele familiar, mas eu pensei, ah, ele é só branco, sabe? Branco é tudo igual, né? Só é branco. E ele é um ator legal, cara. Ele faz alguns filmes pequenos tal, e etc. Só que, cara, esse episódio não deu nem chance de ter muita atuação, sabe? Depois que depois que eles entram na realidade Star Trek genérica deles, é só aquele teatrinho ridículo. Cara, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Porque ele é ridículo, mas tipo assim, ele é o ridículo que se propõe a ser ridículo, sabe? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Eu que tenho um pouco de desvio de atenção, de quem que a gente tá falando? Da atuação. Do protagonista. Ah, da atuação tá. Dele. Do, tá bom. Do amarelinho aquele. Do alemão. Isso. Esse episódio foi muito White People Problems, né? Foi muito... Uh-huh. E a atuação dele foi isso, cara. De White People. Eu tenho uma questão. Questão. Vocês acham que o final seria melhor se todo mundo morresse? Putz, muito. Na verdade, eu já tava até esperando todo mundo morresse, né, velho? Tá, me dá um minuto então. Pra pensar isso. Deixa eu ver. Eu não sei, porque, tipo, foi a única quebra de expectativa que eu tive no episódio, é, né? É, eu também achei isso. Porque eu achei que eles iam morrer. E, cara, não foi um final ruim, porque eles vão ficar jogando videogame a vida inteira. Tudo bem é um jogo chato, parece um No Man's Sky, assim, não parece muito legal, mas... É tudo bem vazio, né, cara? É videogame, cara. Eles estão explorando espaço, cara. É uma vida plena, é uma vida mais plena do que a de todos nós. Ei, mas se você... Então, pra mim tá bom. Não, mas pensa assim, pra Opa, você isso, jogar naquele... Isso foi meio final felizão, né? Assim, não sei se espera o final feliz de Black Foi, Fim. Foi meio Disney, foi bem Disney. É, foi pra eles, né? E pro programador lá. Feliz, velho. E pro programador que vai ter que lidar com 6 inteligência artificial que apareceu não, no meio do seu jogo do nada. Não é um final feliz, velho. Não é um final feliz. Vai dar uma semana e o cara ficou, tipo, teve morte cerebral, né? É, mas ele é filho da puta. Melhor coisa. Ah, filha da puta merece morrer de morte cerebral. De morte cerebral. É isso. Bandido é isso. O quê? Bolsonaro 2018. Eu acho que de Bolsonaro tinha que fazer uma campanha contra programadores. Depois ele... Vamos mandar um episódio. Não, cara, mas... E a favor da morte cerebral. Mas pensa, foi meio que... O vilão se dando mal, sabe? É o problema do maniqueísmo, de vocês ter um vilão, um vilãozão lá, esse cara é muito filho da puta, eu quero ver ele se fudendo e tal. Mas eu acho que esse é o problema do episódio morrerem, como todo. Tu não acha que eles morrerem, tipo, morte ser o alívio, etc, etc, não ia ser muito Disney também? Cara, eu acho que um final, tipo assim, pra algumas seres vivos, pessoas, espero como quiser, A situação é tão ruim que a morte é a única escapatória. Eu sou um suicida, final corajoso, cara. E inesperado. O pensamento é muito comum. Que eu esperava, entendeu? Que eu esperava de Black Mirror, de ser tipo assim, mano, esses caras eles querem morrer, porque a vida deles é uma merda. Faz sentido. Mas é que, tipo, é um final fácil porque eles não são vida biológica, sabe? Então me parece um final fácil. Não, mas achei. Conseguimos entrar no mundo. Agora tá tudo feliz. Eu achei meio tivesse, fácil também. É, mas se o dilema é esse. Sabe? Na vida real, eu gostaria mais. Tipo, eles vão morrer. Tipo, se eles morrer. Se o Avatar morrer, se eles morressem na vida real. Isso aí é Sword Art Online. Aí eu gostaria, entendeu? Mas. Não vai ter consequência nenhuma, ninguém vai aprender nada. Não vai descobrir, vão pegar o corpo dele podre, vão sentir a falta dele, vão ver lá o DNA de todo mundo na geladeira, no frigobar dele, no final, cara, isso ainda eu acho que daria uma treta. É, mas... Não, é, tá, mas tem assim... isso, mas, tipo, o que eu quero te dizer é que não tendo... Tem mais chance deles terem consequências no mundo real com as inteligências artificiais ficando vivas, entre aspas. Eles fazendo alguma coisa no jogo, causando impressões, tentando se comunicar com eles mesmos da vida real, vai causar uma diferença no mundo físico. Pra mim, isso é mais válido. Uhum. Interessante, não tinha pensado nisso. Exatamente. Eu reparei numa coisa na fotografia, não querendo também ser o Maurílio, mas reparei uma coisa na fotografia que eu gostei, que é tudo muito simétrico dentro da realidade dele lá, né? Muito limpo, né? Na realidade moralista, nossa, é muito limpo. É tudo muito certinho. É mais fácil de programar, sim. É sério, cara, você faz metade da tela e reflete, sacou? É verdade. É metade do trabalho. E a gente faz um mirror, não black, mas mó trampo, mirror. Sacou? Eu peguei essa piada, Nath. Desculpa, eu sou um morro nesse episódio. E, assim, pra finalizar, eu vi que o diretor do episódio, que foram dois diretores, o Charlie Brooker, que é o criador, e o Toby Haynes, que também é o mesmo diretor daquele episódio do menino pedófilo, que é um episódio bom e esse é ruim, engraçado isso. E eles, né? querem fazer um spin-off só desse jogo. De aventura só nesse jogo. A mãe deles olhou e falou que era bom. Vai, meu filho, faz. Vai ser muito legal, tá um menino lindo. É, e eu fico imaginando qual que é a coisa Black Mirror nisso, porque vai ser um jogo, eles vão morrer no jogo e não vão morrer na vida real. Acabou a aventura, sabe? Ah, cara, eu não boto muita fé. É, tem que ser Sword Art Online mesmo, tem que botar o Kirito lá. Exatamente. Pra quebrar os jogos, tem que botar a Asuna lá, a melhor personagem feminina dos animes. E tem que fazer todo mundo brigar e depois no final ser feliz. E aí isso prender aí. A Asuna lá de Elfinha nas paradas do tentáculo e salvar a Asuna de novo, porque ela era foda pra caralho no Sword Art Online, mas ela não consegue se salvar sozinha, né? Porque as moças dependem dos homens pra serem salvas. Né? Claro. Aprenderam isso. Claro. Ué, na vida real também, né? Assim. Claro, na vida real é assim, é igualzinho. Ué, eu nunca vi uma mulher salvando ninguém. Eu também não. Claro, mulheres bombeiras são ilusão, por exemplo. Não existe. Eu nunca vi uma bombeira. É tudo computador sempre, isso aí. É sempre claro. um negão que vem pegar. Quando tá, são chamales. Sei lá, cara, se eles fizerem essa parada, mesmo que o Netflix fosse de graça e eu não tivesse um emprego nem nada pra fazer, eu não olhava. Então, eu não sei, finalizando esse episódio... Eu tenho algumas considerações pra fazer. Sim, senhor. Senhor Vult. Primeiro, aumentaram a segurança das portas, mas das janelas nada, né? Aparentemente. Invade a casa do cara numa facilidade... Ah, cara, mas quando teu nude vai vazar... Tu vira o Superman, velho. Você ganha poderes, né, cara? Você vira o quê? O Bomber? Vira o Batman, não, tá ligado? Como que ela subiu lá em cima no décimo andar. Tá, outra coisa. Não, gostei do final, ele dando piti, que nerd mal acostumado é assim mesmo. Exatamente, como um machinho inseguro, desgraçado que ele é. Sim. Bem e feito. A última coisa é como é fácil baixar toda a informação da mente, da vida de uma pessoa, só com um pouquinho de DNA, hein? Essa tecnologia evoluiu muito. É aquela premissa do Assassin's Creed, né? É a memória genética, tá tudo salvo do teu DNA, cara. Não, sim, mas vocês lembram do episódio lá do Natal, que fazem o cookie da mulher? Ela passa tipo uma cirurgia, sacou? Pra fazer a parada, sim. Sacou? Ali ele já pegou a saliva, já era. Baixou a memória da pessoa. Aí o roteirista era pobre ainda. Depois que o roteirista ficar rico, ele deixa de dar valor pro trabalho. Entendeu? Ele só quer ganhar dinheiro. Então é isso. Pra finalizar esse episódio, vou pegar o que a Nath falou e dizer que o melhor spin-off de Black Mirror é Sword Art Online. Valeu. Jesus.